P7, nós não passando posição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 203 Aracaju, azul 2712, por favor. 3203, autorizado a linhagem de colapso 10, 190 graus, 089. 3203, linha de colapso 10, 132. Seja 3, decolado aos 3-0, chame o controle, está conhecendo 2-0, décima 8. 2-0, 8, bom, está 3-2, 2-3. C3-2-3, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída Arbono. 360, via, 2-2-3. Letra? 6283, autorizado, vá direto a Letra. Obrigado. Na 6259, autorizada, né? Área de colapso no zero, vento no 70 graus, 59. Livre, alinhada de colar, 6259. Na 6259, decolada 2.2, chame controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, boa noite. Boa noite, chame 6259, decolou na sua escuta. Oi, chame 6259, boa noite, contato radar, contato nível de voo 360, via saída São Bruno. Ok, 360 via, possibilidade de Prodileda? 6259 autorizado, Varleda. Obrigado, Prodileda. Equador, boa noite, contato 3290, Jaraldo. Da 3290, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada da Bomed 1, para o nível de voo 050, ajuste no 095. 095, 10-3050, chegada da Bomed 1. Possibilidade de coordenação de cura de monte para o 6259? China 6259, aguarde, mantém ainda a lida. O chamei 6259, chamei o centro Recife, a ILA 28, decimal 35. 2235, 6259. 3290, cancelada restrições em TAF, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés sem restrições, reportará estabilizado no ILS X-Ray. Torre, o Azul 2781 no ponto espera da 10, boa noite. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 150 graus, 79. Gente, autorizado a alinhar e decolar 10, 2781. Salvador, boa noite, Gol no 705, ponto espera, posição no 0, pronto. Gol no 705, após o Azul, autorizado, alinhar e manter. Após o Azul, alinhar e manter, 705. Decolado ao 5-4, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 1208, grato, boa noite. Controle Salvador Azul 2781, decolado agora passando 1800 no perfil da Arbo 1. 208. Oh, senhor, desculpa. Não 705, decolagem autorizada, pista 90, vento no 50 graus, 59. Espera, pista 90, 705. Na 705, decolado a 58, chame controle de frequência 120.8, boa viagem. 208, obrigado. Torre, boa noite, OTAN 3290, final baixo travado. 3290, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 79. TV pouso, 3290. Thank you. possibilidade de diminuir um pouco o brilho do papi? Ok, o brilho do papi tá com a infra-aero, não tá no controle da torre não. Vou dar uma checada com ela. Obrigado. No solo 02, direito, 21, decimal 9. Salvador, boa noite, voo 099. Salvador, voo 099, ponto espera dando zero. Sim, ponto espera, voo 099, boa noite. Sim, ponto espera dando zero, voo 099. Salvador, boa noite, voo 1168, agora 1 milha do zero. Voo 1168, continue, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 59, ajuste 90, 15. Livre pouso na 10, 1015 no ajuste, confirme o vento? 180 graus, com 59. A 099, autorizado a alinhar e manter a pista 0. Ali mantém 90, bom, 099. Um 1968, no solo aos 20, direito 121, décimo 9. Direito 219, bom. Autorizado a decolagem, vento 180 graus, 1200. Autorizado a decolagem, vento 0, 0, 0, 0. 1099, decola os 23, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa.